já curso. E aí, jagunçada! Bem-vindos a mais um episódio dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverso e do nosso mais novo projeto, o Pilha do Aranha. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão por lá também. E nos siga também em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em @artefinalhq. E nesse programa vai sobrar porrada, sangue e traição entre participantes superpoderosos. Eu sou o Marcos e para esses Sete Jagunços eu vesti minha armadura de robô e convoquei ao QG dos Guardiões do Globo os convidados especiais. O imortal Edmário Duplá. Não arranque minha cabeça, por favor. O bigodinho do Omni-Man que criou vida, o Alan Farias. Acabando de sair do Galaguei direto para essa gravação. E as caras feias de sempre, o Rexplosivo Vitor Azambuja. Esse programa vai ser tiro porrada e eu fico a bomba. E a nossa garota monstro, Maurício Dantas. Na caia não, para não estragar o meu velório. Não sai daí que nós já vamos falar de Invencível, do Robert Kirkman. Invencível, ou Invincible no original, foi um título mensal da Image e pelo estúdio Skybound, do próprio Robert Kirkman, né? Que foi publicado entre 2003 e 2018, em 144 edições e mais algumas minis e especiais que saíram por lá. O título foi criado por Robert Kirkman e pelo Corey Walker e contava a história de Mark Grayson, o filho do maior super-herói do planeta, o bigodudo Omni-Man. Acompanhamos a primeira manifestação dos poderes de Mark e a explicação do seu pai. Ele é filho de um Viltrumita, uma raça análoga aos kryptonianos desse universo, que tem extensos poderes de voo, super-força e uma capacidade de cura impressionante. Sob a tutela do seu pai, o Mark assume o codinome de Invencível e logo faz alguns amigos na comunidade dos heróis. E vive as suas primeiras aventuras e desenvolve ainda mais os seus poderes. Mas nem tudo são flores. E logo descobrimos que seu pai foi responsável pelo assassinato dos Guardiões do Globo, que são a Liga da Justiça daquele universo. Agora Mark tem que impedir seu pai de dominar o mundo, salvar os seus amigos e colegas no processo, e ainda tentar ficar vivo no final. A partir desse conceito inicial, quem acompanhou a série mensal viu um sem número de invasões alienígenas, lutas sangrentas, confrontos com amigos, inimigos, amores, mortes de planetas inteiros, plots mirabolantes e inacreditáveis que só podiam ter saído da cabeça doente do Robert Kirkman, que também é conhecido como criador de The Walking Dead. E é desse gibi que a gente vai falar agora, que teve uma adaptação lançada recentemente pela Amazon Prime Video, que terminou a primeira temporada recentemente e que foi confirmado agora a segunda e a terceira temporada do desenho, que conta mais ou menos os primeiros ali 3-4 encadernados do gibi do Invencível. Mas então vamos começar do início, né, e falar do criador do Invencível, né? Então, quem é o Robert Kirkman, Maurício Dantas? A essa altura ele quase que dispensa apresentações, né? Pra quem não é dos gibis aí, já tá se apaixonando pelo Walking Dead, quer dizer, já passou a paixão, já tá todo mundo odiando a série que não vai pra lugar nenhum, diferente do gibi que é boa do começo ao fim, né? Mas o Kirkman começou ali com os gibis autorais, foi pra Image logo de cara, fez algumas minisséries por lá, ele começou com Battle Pope, junto com o famoso Tony Moore também, né? Uma paródia de super-herói lá, comecinho, acho que é de 2000, 2001, e começou a juntar já seus colaboradores, né? Como o Corey Walker, com quem ele co-criou aí o Invencível. Mas ele chega na Image com força, por conta do nome dele lá no Underground e tudo mais, e consegue emplacar duas propostas, que são o The Walking Dead, um gibi de zumbi, que ele faz uma proposta bem, bem maluca pra série, né? Engana o editor dele e consegue a aprovação pra série. Em paralelo, ele lança Invincible, ou Invencível, com dois gêneros completamente diferentes, né? Zumbi e um super-herói pastiche ali de Superman com Homem-Aranha, com tudo mais possível, arquetípico. Ele consegue dois grandes sucessos, cresce muito dentro da Image, ajuda a Image a sair do seu primeiro momento e para um segundo momento, de patrocinar mais gibis autorais, de ter suas próprias mensais e investir em projetos de artistas, mantendo o direito sobre suas criações. E ele cria o estúdio Skybound lá dentro. Aí, entrando mais especificamente em Invencível, quando ele já está lá numa posição de chefia dentro da Image, né? Ele chega a ser um CFO, uma sigla dessa aí que a americana adora usar. Tem uma história engraçada até, né? Que o Mike Fallon não reconhece ele numa entrevista lá e vai dar uma cortada nele. Vai dizer que é você mesmo. Ele fala assim, eu sou o Robert Kirkman, estou ganhando dinheiro para você. Aí o Mike Fallon vai dizer, ah, então desculpa aí, obrigado, continue seu bom trabalho. E aí ele se junta primeiro com o Corey Walker, que é quem cria os visuais iniciais todos de Invincible, faz as primeiras 7, 8 edições, só que ele não dá conta do ritmo mensal e acaba saindo do gibi, e é quando entra o Ryan Watley. E esse negócio dele começar o título com um artista e depois mudar, aconteceu a mesma coisa em Walking Dead, né? Só que lá foi diferente, né? Lá foi treta, né? Aqui, pelo jeito, não foi isso, né? Mas aí ele começa com o Tony Moore, né? Que foi o parceiro dele em Battle Pop, como eu falei. Mas aí a coisa desandou e ele chama o Charles Adler, que segue muito bem a história. Na verdade, eu adoro o Tony Moore. O Tony Moore, pra quem não tá lembrando assim de cabeça, ele fez aquele Frankencastle, que é o justiceiro Frankenstein. Sensacional. Ele tem uma puta arte, tem o Instagram dele, ele tá sempre aí postando coisa nova lá. Muito bom o traço dele. Mas não deu certo lá. E o Adler seguiu muito bem, né? Acho que deu muito mais a cara da série que ficou, tanto pela quantidade de volumes, quanto pelo ecletismo mesmo do estilo dele. Era o que eu ia falar, né? Porque o Tony Moore, ele só fez o primeiro encadernado, né? O Adler ficou pro o resto da série toda, né? Então, não tem meio como... Tinha que ficar com a cara dele, né? Em Invencível, o Corey Walker ainda volta lá na frente, ele dá um descanso aí de um arco pro Ryan Otley, que vinha fazendo todas as edições sem filler, sem nenhum artista aparecendo no meio, não. Ele tá, não é preguiçoso, né? Infelizmente, como a gente já comentou aqui de outras vezes, ele só foi ficar preguiçoso depois que entrou em Amazing Spider-Man, tanto que já saiu também. E tá fazendo agora só a arte de Invencível para surfar no sucesso do gibi dele. Mas o Corey Walker volta, e volta bem preguiçoso, um estilo bem, bem feinho, assim. Lembrando, né, o Corey Walker sai disso e faz alguns runs curtos, assim. Ele trabalha na Marvel com o Homem-Aranha, trabalha com aquele Homem-Formiga que o próprio Kirkman escreve, que é o terceiro ou quarto Homem-Formiga, que é o vilão lá, né, que morre, o modelo de vida artificial assume o lugar dele, ele vira o Formiga Negra. E tudo mais. Isso. E olha, é um belo gibi. O título é o The Irredeemable Ant-Man, né? Isso mesmo. Um dos dois títulos que ele fez pra Marvel, né? Que o Kirkman fez pra Marvel, né? E aí ele volta só pra esse Invincible lá na frente, faz algumas edições assim curtas, tipo uma, duas edições no meio só. Ele é o filler, né? Ele é o original e é o filler. Faz um arco mais pro final e divide a última edição com o Ryan Otley, que todo mundo já conhece, né? Se não leu Invencível, leu Homem-Aranha recentemente aí. Ele tá com o Nick Spencer dividindo aí o Amazing Spider-Man. Tava, né? Infelizmente, depois dos dois primeiros arcos, ele começou a fazer uma edição sim, quatro não. Aí entrou o Patrick Gleason, que é um cara sensacional também, vindo da DC. Então ele também tá fazendo uma edição sim, quatro não. E tem uns fillers aí no meio. É bom que tá até entrando os desenhos brasileiros bom no meio aí. Mas os caras ficam preguiçosos demais depois do sucesso. O Walker, quando começou em Invencível, ele tinha 14 anos, eu acho. Que ele é de... Sério? Ah, não, ele tinha... Não, exatamente, é isso mesmo. O próprio Kirkman fala isso, acho que na edição 1 ou 2, numa sessão de cartas, que ele tem entre 13 e 14 anos, tá certo? É isso mesmo. Impressionante, viu? Muito impressionante. Eu ia falar que, como eu falei antes, que além desses títulos todos que o Kirkman fez para a Image, ele basicamente hoje, toda a carreira dele é na Image, ele fez dois títulos para a Marvel, né? Que foi o Marvel Zombies, a primeira série de Marvel Zombies, que eu acho muito... Quer dizer, na verdade ele fez duas séries, né? A Marvel Zombies e a Marvel Zombies 2. A primeira eu acho muito legal, a segunda já começa a dar uma caída, e fez essa do Homem-Formiga, né? E depois ele continuou lá na... continuou lá na Image, e assim, com o sucesso do Walking Dead, ele começou a fazer coisas mais pra... meio dando uma de Mark Miller e fazendo coisa pra virar série, né? Porque depois teve Outcast, que eu não sei o que veio primeiro, a série ou o gibi. Ou o gibi já veio sabendo que ia virar série, né? Foi uma coisa dessas, que eu li o primeiro arco, que também é bem, bem legal também, esse Outcast. E tem o que a gente mencionou há algum tempo no Pilha de Bis, o Oblivion Song, né? Que daqui a pouco também vão querer que vire, no mínimo, um filmezinho ali, encaixa bem. Agora, o curioso do Kirkman é como ele consegue construir esses mundos dele. Tanto na Marvel, quando teve só o quintalzinho dele ali. Inclusive, tem um encontro do Invencível com o Homem-Aranha, que ele consegue patrocinar, né? Mexe os pauzinhos lá dentro da Marvel até e consegue fazer esse encontro. Que é legal, porque você tá lendo a revista do Invencível, de repente abre um portal lá pra outra dimensão, o Invencível pula dentro e ele vê, assim, alguém de costa com uns tentáculos de metal saindo, que é o Dr. Octopus, né, mas não pode mostrar exatamente quem é ali dentro. Aí vem pro Marvel Team Up, que é onde ele encontra com a Aranha, e é desenhado pelo Corey Walker, e volta pra revista do Invencível na edição seguinte, e tipo assim, pô, foi o que aconteceu. É uma arrumaçãozinha legal, e que você vê dentro do próprio Invincible, dentro do universo Image, né? A série da Amazon não tem isso, infelizmente, mas a gente vê no GB ele interagindo com o Dragon do Eric Larsen, com o Shadowhawk do Jim Valentino também. Eu não me lembro se o Youngblood chega a aparecer também. Vocês que leram recentemente, tem até aquela cena do funeral lá, dos Guardiões e tudo mais, aparecem diversos heróis, né? Eu acho que o Youngblood até aparece também. Isso é muito legal porque ele começa a amarrar dentro do universo dele também novos personagens, assim, vão ter novos Guardiões do Globo, não aquele pastiche da Liga da Justiça. Então aqueles personagens todos vão ser desenvolvidos e tudo mais, vai gerar um título chamado Guardian the Globe. Já existia a marca Guardiões do Globo, então teve que ser Guardian, guardando o Globo, né, protegendo o Globo. Ele vai criar o Tech Jacket, que é com um outro parceiro dele também, o AJ Sul, que desenhou Transformers por um tempão. Ele faz o porra, me escapou o nome agora, ele faz o Astounding Wolfman, né, que é o lobisomem que vai aparecer também na série do Invencível nos quadrinhos, espero que apareça na TV, e vai contando diversas histórias, vários especiazinhos de personagem a outro, assim, quando você vê, tem todo um universo ali girando, independente até do Invencível. Tem momentos que o Invencível sai do gibi, ele some, vai estar em outra dimensão, vão achar que ele tá morto, ou isso, ou aquilo, sem spoiler, e a história vai continuar ali, e quando volta, você entende que aquele tipo de coisa aconteceu, outro gibi, você viu ou não viu. Nesse aspecto é como se fosse um Astro City, né, que em cada momento você só tem uma visão, um ponto de vista da história, mas sabe que tá acontecendo uma cacetada de coisa ali, e você só tá tendo um pedacinho pra enxergar o todo mais adiante. É legal porque, assim, pelo que eu não li muita coisa de Invencível, li até a edição 13, 14, mais ou menos, pra gente poder gravar. É uma daquelas séries que a gente, que eu sempre tive vontade de ler, tá lá no meu carrinho da Amazon, mas acabei que nunca peguei pra ler. Todo mundo fala que é muito legal, mas ela começa assim, até bem despretensiosa, né, porque é aquela coisa de herói adolescente descobrindo poder, que aí descobre que o pai é um conquistador, é um vilão, tal, mas pelo menos esse começo é um plot até meio batido, né? Mas parece que ele, como a série é longa, né, tem mais de 144 edições, salvo engano, fora esses especiais todos, ele desenvolve para vários lados, né? Ele consegue colocar o personagem em várias situações diferentes, né? Não fica com aquela coisa de herói adolescente sempre, né? E com isso, né, apesar desse começo meio clichê, o Invencível foi uma forma nova dele. Foi uma forma nova que o Kirkman achou para escrever super-heróis, né? Fala um pouquinho de todo esse universo que o Maurício começou a falar e você pode complementar e completar falando de tudo que o Kirkman criou ali naquele universo do Invencível, Edmário. Então, acho que para quem acompanha Marvel e DC, fica até um pouco confuso perceber que na Image existe um universo que reúne vários desses personagens, mas ao mesmo tempo é como se cada um dos autores tivesse os seus próprios rumos, né? Os seus próprios grupos. Então, nesse universo de Invencível, você vai ter a participação, como o Maurício comentou, do Dragon, do Spawn também, que ele aparece em certo momento. Acho que tem até um arco, não é nem um arco, é uma mini-saga que acaba que um personagem vai participando da revista do outro. Tem o Super Patriota também, tem o grupo lá do o Capes Incorporated, né, que é tipo um grupo de heróis de aluguel, digamos assim, que alguns são criados pelo Kirkman, outros são heróis que já existiam, né, pelo Larsen ou outros criadores. Mas você vai entendendo que, mesmo que tenha essas participações de heróis de outros autores, cada um está seguindo o seu rumo e vai ter a sua cronologia separada. Então, Kirkman, dentro disso, ele acaba criando seus próprios heróis para dar um rumo melhor ao seu universo. Então, por exemplo, como o Maurício mesmo comentou, tem os Guardiões do Globo. Você tem aí depois heróis como que vão aparecendo quando os Guardiões acabam sendo substituídos, né? O Breach. E tem a estrutura toda do universo que tem com a União Galáctica. Eu não lembro como é que ficou traduzido aqui. Os Viltrumitas. Coalizão dos planetas, não é? Acho que é, uma coisa assim. E os Viltrumitas e outras entidades do espaço. E dentro disso, na Terra, como o Maurício já frisou aqui, você tem os grupos de heróis que vão criando seus próprios caminhos. E tendo seus próprios fins também, né? Porque uma das coisas que eu acho que o quadrinho Invencível tem como destaque é que os atos que acontecem durante a história, eles têm começo, meio e desfecho, o que foge muito da cronologia Marvel e DC. E muitas vezes o desfecho é aquele que você acaba achando inacreditável, porque como a gente está acompanhando um grupo de heróis que parecem muito com aqueles heróis que estão sempre naquele ciclo que as coisas vão acontecendo, mas depois voltam para o começo, fulano voltou das mortes, Cicrano era vilão, voltou a ser herói. Nesse aqui não, os atos têm suas consequências. E, às vezes, aquele herói que está sendo muito bem conceituado na história, ele morre. Um personagem que, de repente, você tinha acreditava bastante nele, muda de lado, ou tem princípios que vão muito mais além do que bem e mal, digamos assim, né? Eu acho que essa é uma das principais questões que Invencível consegue trabalhar bem. Mostra que, apesar de ser um quadrinho que começa de uma forma meio colorida e falando sobre bem versus mal, vilões fantasiados enfrentando heróis fantasiados, chega um momento que algumas questões vão ser colocadas em xeque e vão ter que ser discutidas. Como, por exemplo, o que é o conceito de salvar o mundo? É continuar dando soco entre um e outro ou fazer realmente alguma coisa para que o mundo mude? Como é que isso vai afetar o status quo ou até o livre-arbítrio das pessoas? E é um ponto que você já começa a perceber agora com os Viltrumitas, e depois vai se tornando muito mais forte, e até chega no momento que existe uma brincadeira que o Kirkman faz sobre essa questão de poder voltar atrás, que é um arco até lá perto do final, que é bem interessante sobre esse conceito de se eu pudesse voltar atrás para resolver tudo que deu errado. Então, dentro desse esquema, aí você tem personagens que vão crescendo bastante. Os Guardiões do Globo vão se tornando, que depois da chacina lá, da sua primeira formação, são um grupo até um pouco vergonhoso, mas vão se tornando uma elite, né? E essa elite é governada por uma das pessoas que acaba sendo um dos pilares para que você julgue essa questão de proteção, que é o Cecil Steadman, que é o, digamos assim, o Nick Fury lá do universo do Kirkman. Uma pessoa que na posição que está, não pode ficar questionando alguns valores, como o próprio Mark acaba fazendo, né? E aí você tem uma inversão de muitas coisas. Se eu não me engano, acho que tem uma época que o próprio Mark acaba se tornando um fora da lei, porque ele não entende os conceitos que o Césio arquiteta e se torna um foragido. E depois, ainda com isso, você vai ter a volta de alguns personagens que são de outros autores, mas que você sabe que não vão ser muito mexidos. Não, eu ia falar que você comentando essa coisa do Kirkman começar utilizando uma coisa para poder falar de outra, né? É um recurso que ele usou muito também em Walking Dead, né? Porque Walking Dead você começa com uma história de zumbi e no final é uma história de terror, mas não tendo os zumbis como destaque, né? E sim as pessoas, né? O que um ser humano é capaz de fazer para sobreviver ou qualquer coisa do tipo. Então, é uma característica que o Kirkman acaba utilizando nas histórias que ele produz, né? Que ele escreve, né? É, tem uma coisa que eu acho bem assim, uma passagem do Busiek em Astro City, lá no, acho que no primeiro número daquela edição que saiu aqui pela Panini, do encadernado, que ele fala uma coisa que eu acho bem importante e que o Kirkman parece seguir muito bem. Ele diz que o próprio conceito dos super-heróis foi, nos anos 80, destrinchado, foi como se, digamos assim, obras como Watchmen, por exemplo, fizeram uma autópsia no conceito do super-herói. Destrincharam ele, abriram o super-herói e viram por dentro como é que você poderia trabalhar muito mais profundamente o conceito. E que agora era o momento da gente costurar o conceito do super-herói, voltar a trazer ele à luz, mas sem esquecer tudo isso que o próprio Moore e outros autores fizeram ao longo desses anos, de mostrar um lado mais sombrio, mas ao mesmo tempo resgatando essa ideia. Então, por exemplo, Astro City acho que é um pouco disso. Ele mostra heróis de vários conceitos, de vários ramos, mas com uma interpretação diferenciada. E Invencível tem essa questão. Acho que é um personagem que começa de uma forma simples, tem influências bastante claras, assim, a Homem-Aranha, digamos assim, a Superman, mas ao mesmo tempo ele mostra que dá pra gente ir mais longe com isso. Você não precisa nem transformar em algo dark, realista, como algumas pessoas acham que tem que ser. Você pode continuar tratando da mesma maneira e mostrando que pode escrever além, né? Pode mostrar, pode trazer algo a mais, sem deixar de que o super-herói continue sendo super-herói. E você falou dessa parte dark e realista, mas é uma coisa que chamou a atenção, inclusive na animação, né? Que eu acho que talvez foi o que chamou mais atenção na animação, foi a parte da violência, né? Daquele exagero que tem, do sangue jorrando para todo lado, que também tá presente no gibi. Cara, eu só queria pegar um gancho que o Edmário deixou, né, no mashup, que é a proposta da série do Invencível. Eu acho que o Kirkman, como poucos, né, ele sabe tracejar uma história com começo, meio e fim. Eu acho que o Walking Dead é o ápice criativo dele. E o Invencível, eu não li a série toda, né, eu li quando saiu no Brasil os 4 primeiros volumes e agora tô lendo via Scan. Pau no cu, Panini, HQ Mania, que se eu leio Scan mesmo, foda-se. Aí. Até porque não tem, né? Não Exatamente. Tem aqui, então... Foda-se, editores. Vocês querem publicar, eu vou ler Proibidão. Mas eu gosto muito da ideia desse mashup entre o Homem-Aranha, o Superboy, eu não vejo nem como Superman necessariamente, porque eu gosto daquele clima das aventuras do Superboy, que elas eram mais despretensiosas e tinha todo o clima da Legião dos Super-Heróis ajudando eles, e acho que é como os coadjuvantes do Invencível acabam participando, em maior ou menor grau, né, pelo menos até onde eu pude acompanhar a história, então eu gosto desse clima, e principalmente o lado Dragon Ball Z que o Robert Kirkman tem assumidaço na violência. É verdade. Cara, porque você lê Invencível, é você tá vendo o Dragon Ball Z, véio, é o mangá. Assim, é gente atravessando prédio, é gente tomando golpe que atravessa o corpo, é gente perdendo cabeça, é gente perdendo braço, o tempo inteiro vai ter um desmembramento. Então é muito bom isso. No quesito da violência, eu acho que o Kirkman ele sabe usar bem as ferramentas que ele tem à mão. Com Walking Dead, né, a gente viu que os zumbis são mero plano de fundo para uma história muito bonita, né, uma história de crescimento, desenvolvimento dos personagens, não necessariamente só de dois, né, que seria o pai e o filho, mas dos personagens em si. E no Invencível, eu acho que a violência funciona para a trama. Né? Então, como a gente teve a série agora, recém-lançada, e ela exacerbou essa violência, eu achei que ficou muito bem aplicado dentro do que foi apresentado. Mas no quadrinho, eu acho que ela funciona. Eu não acho ela super gráfica, um exagero, mas você vê que toda a edição tem doses homeopáticas de violência. Né? Só que eu acho que, assim como o Aranha, na boa fase dele, nos anos 90, que era famoso tiro, porrada e bomba, que foi a geração que eu cresci lendo e amo até hoje, tá? Se você não gosta dos anos 90, vá pro inferno você também. Não tô nem no meu podcast, eu tô xingando o ouvinte. Tô ofendendo o ouvinte no podcast dos outros. Mas eu gosto muito como a violência, ela entretém, né? Porque é aquela violência just for fun, entendeu? Então acho que no Invencível ela funciona muito bem. Eu acho que ela é uma ferramenta e não necessariamente o foco das histórias dele, tá? Então eu acho que esse liquidificador maluco de ideias, né, que o Kirkman fez aí entre Homem-Aranha, Superboy e Dragon Ball Z, cara, é uma obra-prima dos quadrinhos. Inclusive, tem uma parte Invencível que eu acho que é bem emblemática, que não sei se você chegou lá ainda, que ela mostra também a questão da violência psicológica, principalmente repercutindo na vida do Mark. É algo assim que fala até de estresse pós-traumático, tá, por uma experiência que ele acaba tendo, que é muito profunda, e como você falou, ele consegue trazer isso para a história com um contexto, sabe? Você não sente que está exacerbado, você sente que faz parte daquele contexto que precisa ser apresentado. Tem uma outra parte também, que é uma sequência de uma luta que ele tem, que o Stegman faz uma arte maravilhosa com relação a uma cabeçada, por exemplo. Assim. Não uma não, várias cabeçadas. Mas que é um negócio que você fala assim, velho, isso aí é uma obra muito bem construída, sabe? Tá fazendo parte, ele não precisa se limitar, ele traz para a obra e deixa fazer parte daquilo. Eu acho bacana no sentido assim que, da mesma maneira como ele trabalhou personagens tão bem no Walking Dead, ele também o faz no Invencível, mas com propostas diferentes, né? Então o Mark, ele tem toda a tragédia da vida dele, né, em torno da história do pai, e a questão da mãe dele, que também fica meio arrasada, né, com o que acontece. Mas eu gosto muito que a violência dentro da história, ela funciona por puro entretenimento. Então ela tem a sua importância, sim, que o Mark tem quebra-paus homéricos, não só ele, né, os outros personagens também. Mas eu acho que, assim como as histórias dos anos 90, eu acho que o Kirkman faz, sim, uma referência forte aos anos 90, no sentido de um quadrinho para entretenimento. Eu acho que quadrinho, quando ele entrega uma boa obra, que são as obras que sobrevivem ao tempo, eu acho que o Invencível tá no mesmo hall. Eu acho que ela é uma obra que ela vai sobreviver ao tempo e ela vai poder ser relida daqui 5, 10 anos com o mesmo proveito. Ah, eu falo por mim, que reli recentemente também, a ideia, quando a gente falou da primeira vez de gravar esse podcast, eu saí catando os volumes também escaneados e acabei lendo tudo. A ideia é só ler os 3, 4 primeiros, mas eu acabei lendo tudo, porque ele mantém aquela forma narrativa do Walking Dead, para quem já leu, né? Que o último quadro de uma edição é imediatamente anterior ao primeiro quadro da edição seguinte. E se não tiver uma capa entre um e outro, você vai seguindo a história ali, meu amigo, até acabar. Quando tiver página, você tá lendo e o ritmo é bom e a narrativa é boa e ele, sim, leva, cara, a verdade você, seja dita, o Kirk, o Robert Kirkman, ele é o rei do cliffhanger, cara. Acho que ninguém faz isso melhor que ele. Você termina a edição e lê outra na sequência. Ninguém faz isso melhor que ele. E aí, eu só queria comentar também da violência, porque é diferente de muitas obras que a gente tem por aí que exagera na violência, um Gartienes da vida e tudo mais. Obviamente a gente já conseguiu aqui meia hora de gravação quase sem comparar com The Boys, né? Mas não necessariamente com a série The Boys, falando aqui até do Gibi mesmo e outras obras que primam pela violência. Aqui em Invencível, ela serve a história, ela serve a narrativa, serve até como contraponto. A coisa do herói bonzinho e tudo mais, tudo legal, meio inocente, é cortado gravemente quando você tem essa cena de ação e você sabe que não tem limite para aquilo ali. O Invencível pode partir para qualquer luta ali e você acabar sem um braço, sem uma perna, sem a mandíbula. E não é violência pela violência, né? Exatamente. Não, é isso. E isso acaba provocando você a se importar com o herói, porque sabe que não vai ser tipo, o Homem-Aranha apanhou e na próxima edição ele tá só com o olho roxo. Não. Vai ter consequência, você vai ter a certeza a cada começo de luta que as apostas ali são altas e pode vir o que vier, né? Você não tem uma segurança ali de, ah, mais uma briguinha dessa, vai ser uma desgraceira, bicho. Se prepare pra isso, não tem limite. E aí ele vai e dosa de novo com o Dema da Mãe, que tá sobrevivendo, né? Tentando superar a descoberta de que o marido com quem ela viveu tanto tempo é um escroto. Não fala isso dele. De ter que criar um filho, né? Que tá seguindo, pode estar seguindo o mesmo caminho ou não. De, enfim, o alcoolismo que ela enfrenta depois. Enfim, já tô me adiantando aqui, né? Mas todo mundo ali em volta ele vai tratando de pouco em pouco. Até a Amber. A Amber no gibi é diferente, né? Uma personagem menos ativa, assim. É mais uma menina do bem, até. Não é futizona, bobona, escrota, nem nada. Mas ela tem uma pegada muito diferente. E ela vai ser desenvolvida mais pra frente lá. Então quando você acha que aí vai ser aquela namoradinha chata só pra enrolar a gente aqui, porque a gente quer ver ele com a Eve. Não, não é isso. Existe um arco legal ali dentro. O amigo dele também, que no gibi não é abertamente gay, assim, desde o começo e tudo. Mas chega a ter um casinho ali com a Eve e tudo mais, isso foi tirado da série, porque ele já é declaradamente gay desde o começo aqui. Mas você se importa com todo mundo ali. E quando tem a desgraceira, você se importa com todo mundo, porque pode cair um carro na cabeça de qualquer um ali, bicho. O Kirkman não vai ter pudores de matar e ele consegue série. Desenvolver muito bem os coadjuvantes a ponto de realmente você se importar com eles, né? Porque podia ter até esse senso de insegurança, por assim dizer, né? Que você poderia ter aquela coisa, ah, ele não protege ninguém, qualquer personagem aqui pode acabar morrendo no quadro seguinte, na página seguinte. Mas se você não se importasse com aqueles personagens, tanto faz, né? E o Kirkman consegue escrever de uma maneira que você consegue se importar com todos eles, né, Vitor? Com certeza, eu acho que o Invencível é uma série que tem o Mark como protagonista, mas ele acaba contando uma história de um universo muito maior, acho que foi o Edmar que comentou, né? É, a grande diferença do... que talvez alguém vá ler o gibi agora estranho para a série, não é nem algumas mudanças que eles fazem na história, mas o fato de que o Invencível se passa no universo da Image. Só que o universo da Image não é tão integrado e tão dado a crossovers e coisas como o universo Marvel e DC. Então o Kirkman ele aproveita para construir todo um elenco pro Mark que você realmente se importa. Eu me lembro quando eu tava lendo, isso já vai fazer uns bons 10, 15 anos, pela primeira vez eu não sabia o plot twist do Omni-Man ser o vilão, e quando ele mata os Guardiões do Globo, eu fiquei chocado. Porque ele dá toda uma edição contando a origem daqueles personagens. Realmente são personagens descartáveis, porque são meros pastiches da Liga da Justiça tradicional, da DC, né? Da formação mais famosa dela. Mas você fica chocado, porque ele te leva, assim, a ver o Omni-Man como um pai amoroso. Você acha que ele vai ser um gibi do filho do grande super-herói descobrindo os poderes. Quando eu conheci isso, era assim, ah não, é um jovem herói ali descobrindo os poderes, vai acontecer alguma coisa com o pai dele pra ele ser o protagonista da série. Mas você não espera que é isso, né? Você não espera que aquele personagem que você se importava, assim, ele vai ter essa guinada tão forte. E isso acontece, como Maurício e Edmar bem colocaram, durante toda a série, personagens que você se apega e lá no plástico o cara morre. Ou acontece alguma outra coisa horrível com ele. Ele não é tão sádico quanto um G.R. Martin, mas ele tem alguns personagens que você fica, puta que pariu, por que fizeram isso com esse cara, né? Mas é bem legal, e é uma pena que não tenha feito tanto sucesso aqui no Brasil. Talvez agora com a série, como relativamente recente a série, eram 8 episódios, já acabou, mas era 1 por semana, então estamos aí há 2 meses, né? Talvez agora a gente veja outra editora com mais fôlego se interessar por esse gibi. Mas aqui ele só saiu pela HQ Manix. Saiu um volume em março de 2006, o segundo em setembro de 2006. O terceiro já foi lá em março de 2007, estava mantendo uma regularidadezinha aí de 6 meses, né? Como um bom TPB. Só que aí o quarto foi ser lá em outubro de 2012... Quer dizer, mais de 5 anos depois do terceiro, e aí acabou. Nunca mais se ouviu falar de Invencível pela HQ Manix. Inclusive, esse quarto já foi bem mais caro na época. Ele era R$39,90 por um gibi de 132 páginas. Isso era bem caro na época, tá? Não tem capa dura, é capa cartão. É, você, se quiser conhecer essa versão, você acha fácil aí em sebo. Capa cartão e formateco, né? Porque não é também formato americano, né? É menorzinho. Isso, você acha em sebo. Eu tava até pesquisando no site da Livraria Cultura. É, e tem esse, acho que é o quarto volume, tem lá por R$10 ainda, só a título de curiosidade. É, e eu acho que tem esses dois fatores. Primeiro, de ter saído aqui para uma editora relativamente pequena, né? A HQ Maniacs era mais de nicho, mais voltada para Comic Shop, embora tenham feito no lançamento lá dos Mortos Vivos, como saiu primeiramente aqui o The Walking Dead, tenham feito um movimento para ocupar um espaço em banca, isso acabou não vingando tanto. É, eles até avançaram bem no The Walking Dead como Mortos Vivos, né? Mas Invencível não. Mas eu acho que também é um ranço com a Image. A Image aqui no Brasil tem um ranço muito forte. Eu lembro quando começou a sair esse material, lá na década de 90, quando começou a sair o Savage Dragon pela Abril, o Spawn, que foi, acho que, a que mais durou, né? Eu me lembro que o pessoal no colégio, eu até não era tão ligado em quadrinhos assim, você no colégio, ah, esse herói aqui é novo, é diferente, o Spawn, não sei o quê. Até hoje não entendi muito o apelo, mas eu acho que pra época fazia sentido. Mas por algum motivo não vingava, o Dragon teve pouquíssimas edições publicadas. É difícil até achar coisa dele. Tem um encadernado, o Origins, tem um outro que é o Unidos, que eu acho que é essa saga que a Edmar comentou, que é um crossover com vários personagens da Image que saiu pela Mythos aqui, mas não tem fim. O Life até hoje não entendeu. A gente sabe que a história dos quadrinhos americanos é intimamente ligada a merdas que o Robert Liefeld fez, né? Mas enfim, eu acho que aqui no Brasil, não sei, tem um ranço com o Invincible, e eu vejo muito pouca gente falar, claro que agora com a série é aquela história, né, vão aparecer todos os fãs de Invincible. Eu vi uma matéria muito legal no blog do Edmário sobre o Invincible, com tudo que saiu dele, e esse universo expandido que se criou em torno dele lá fora, que eu nem sonhava que existia, e olha que eu já lia a série. Eu me lembro que o Caruso fala muito desse personagem, o Fernando Caruso, ele gosta muito. E o Omelete, eu lembro que eu acho que eu conheci pelo Omelete pela primeira vez, ou por algum outro site que veio antes do Omelete, talvez a Arca, ou aquele putaquepariu.net, alguma coisa assim. Eu lembro que eu li na internet sobre esse personagem, foi atrás na época por scan. Depois comprei os encadernados, depois vendi os encadernados e comprei os compêndios americanos, né? Os 3 volumes de mais de 1000 páginas. Mas assim, só pra vocês não se sentirem mal por ter baixado o scanner e tal. Vocês não se preocupam em baixar o scanner, vamos ser sinceros, né? Mas vamos enganar quem, né? Vamos enganar quem. Mas quem quiser ler aí os 3 primeiros volumes de Invincible sem peso na consciência, me parece que até o dia 12 de maio eles estão para pegar emprestado lá para quem é membro do Prime, né? No Prime Reading. Você não tem o livro, né? Mas você pode pegar emprestado para ler, pode pegar lá 10 títulos de cada vez, né? E aí você lê aí os 3 primeiros volumes de Invincible licitamente em inglês e não precisa se sentir culpado. Pena que depois que ler o terceiro você vai querer imediatamente ler o quarto e o quinto e assim vai. Eu tô lendo até hoje para ver se dessa vez eu termino. Eu fiz uma coisa agora que eu raramente faço, que é pegar do começo para ler. Embora eu tenha milhões de coisas aqui que eu já li republicadas, eu dificilmente pego alguma coisa para ler do começo, como eu fiz com Invincible agora, e nem senti, assim, já tô alcançando a parte onde eu parei de ler há uns anos atrás e tá indo suave. Mas tomara que agora com a série a gente consiga ver esse personagem de alguma forma publicado no Brasil. Acho que não adianta muito no formato dos encadernados americanos, porque é muita coisa. São encadernados um pouco mais finos, né? Geralmente é 4-5 edições só. Se bem que o The Walking Dead saiu todo, assim, pela Panini. O Walking Dead saiu todo. Foram 33 encadernados, né? Pela Panini. Saiu todo. Tem o apelo da série live action, mas é Invincível, de qualquer forma, agora tem o apelo da animação, né? E se eu não me engano, tem um... Lá em Invencível tem vários formatos de encadernado diferentes nos Estados Unidos. Tem tipo esse encadernado que a HQM lançou, que é o básico. Tem o Ultimate Collection, tem o Absolute Collection, tem o Compendium Collection. Tem vários formatozinhos, assim. Acho que é uma das coisas também que o Kirkman consegue fazer bem, tanto em Walking Dead como em Invencível. Ele diversifica os formatos para tentar vender os encadernados de várias maneiras diferentes. Até porque Walking Dead é um dos encadernados mais vendidos dos Estados Unidos, né? É que você não aguenta ler só um pouquinho por mês, não tem como, você quer saber pra onde vai aquela história. E o Kirkman, ele é um cara que, embora ele escreva esses gibis mensais, ele tem escrito esses gibis pensados pra mensal, você vê que tem edições que são só dois personagens conversando, sabe? Ele toma o tempo dele pra criar a série do ritmo dele, ele não se preocupa em encher a edição de coisa, porque é mensal. Então ele já pensou assim, como o Maurício falou, isso é uma história única. A gente está produzindo ela um pouquinho por mês, porque não tem como lançar isso tudo de uma vez só. E ele entrega. Tem plots que ele vai retomar lá na frente, sabe? Ele vai retomar 2-3 anos depois da revista. O plot twist do Omni-Man é lá pelo número 7, se não estou enganado. Já eram 6 meses de revista. A briga com o Mark é lá pelo número 10 ou 12. E parece que é muito rápido, assim, né? Parece que a série começa de verdade depois da briga, né? Que é, na verdade, sobre isso a série, é sobre o Mark tendo que assumir a responsabilidade do pai dele como protetor da Terra, né? Mas também lidar com esse sentimento que ele tem, que o pai dele é uma criatura horrorosa, matou milhares, né? No desenho isso fica até bem mais explícito do que no gibi. No gibi o Mark lida razoavelmente bem com isso tudo, né? No desenho ele sente mais o golpe. E o desenho é bem mais explícito, assim, ele faz a plateia sentir bem mais o golpe também, né? Dessa briga com o pai do Mark que acontece aí no último episódio da série que estreou recentemente. Eu acho muito legal, eu não acabei, eu tô que nem o Alan, não acabei. Mas não pretendo diminuir o ritmo, assim, eu quero ver se dessa vez eu acabo. Eu tô terminando o primeiro compendium e tem mais dois pela frente. Aliás, recomendo esses compendiums da Image, vale muito a pena. É só o gibi, não tem extras, não tem introdução. Ao contrário do TPB, que tem uns extras bem legais. Mas esses compendiums, em termos de custo-benefício, vale muito a pena. É um papel bom, assim, é uma edição pesada, grossa. Eu leio sentado na mesa, né, porque com ele equilibrado em cima da barriga não é tão confortável. Mas é um papel bom, assim, sabe? Não é papelzinho fino, transparente. Eu acho que é uma boa alternativa para quem lê em inglês procurar esses compêndios naquelas promoções que a gente já conhece de compre 3, pague 2. Né? Eu vou esperar sair a versão aqui no Brasil de capa dura, letras douradas, bookplate em promoção na Amazon, tá? Eu não vou nesse daí, não. Eu vou esperar a versão nacional com o bookplate autografado. Que vai custar um salário mínimo pelo... Exatamente. E eu vou comprar na pré-venda, porque na pré-venda é mais barato. É bem capaz, com essa onda toda que tá aí, da Panini já quer lançar em Omnibus. Exatamente. Com metade não traduzido. Metade não traduzido. Eu quero isso. Não, pra manter a experiência original, né? E vai vir com, se for em outra editora mais gourmet aí, vai vir com o bigode, né? Do Omni-Man de... Puta, eu quero dois, mano. Eu usar. Quero dois. Mas você é o único desse grupo que eu tenho certeza que ficaria bem com esse bigode, que eu já vi você de bigode. Exatamente, eu quero dois. Você daí... Não, a minha bigodeira é natureba, É, 3 dias sem se barbear já tá o bigode do Alan, tranquilamente. Só queria falar rápido dos gibis, acho que quem tiver a oportunidade de poder acompanhar os gibis adjacentes, né, do Kirkman lá pra esse universo, dá uma olhada lá, tem o Tech Jacket, né, que é um herói que ele acaba criando antes do Invencível, mas é um personagem que vai se tornar importante lá pro meio pro final, porque ele tem uma questão cósmica que vai ajudar o Invencível. Tem os Guardiões do Globo, o Capes Incorporated também. Acho que cada título desse tem uma pegada diferente, mas não é que você precise ler, mas acrescenta alguma coisa, até você conhece melhor os personagens. E tem um que é o Wolfman, né? Que é o lobisomem, o Homem-Lobo, na verdade. Que é um personagem que começa muito bem. É uma mensal que ele tentou fazer, acho que dura 25 números. Começa muito bem com uma questão de... dos lobisomens, o cara que acaba sendo mordido e quer se tornar um super-herói, mas ele tem uma questão lá com a violência, com o desejo de sangue dos lobisomens que ele precisa vencer. Depois termina muito mal. Acho que o Kirkman mesmo já começa a jogar pro escanteio e ele termina de qualquer jeito, tanto que o personagem é anexado. Mas é uma mensal bem interessante e eu acho que vale a pena, até para quem... Eu já ouvi muita gente falando, porque o Invencível tá me trazendo uma outra perspectiva de super-herói, tipo, além de Marvel e DC. Acho que vale a pena dar uma olhada nessas mensais, Guardiões do Globo, acho que é uma que é o Universo Invencível, né? Que é Invisible Universe, que é a continuação dos Guardiões do Globo, e essa do Homem-Lobo também. E tem uma coisa que eu queria falar rapidinho também, que eu lembrei agora. O Vitor falou da questão de ranço com a Image aqui no Brasil, que realmente, eu acho que talvez a única coisa que a gente viu completo, assim, de séries de mais fôlego da Image foi o Walking Dead, né, que foi completado pela Panini. Mas, e obviamente, com a ajuda da popularidade da série, eu acredito. Só que eu já ouvi falar, inclusive numa palestra que veio dar aqui em Maceió, o Alexandre Calari disse que a negociação com a Image é muito complicada. É, a negociação de títulos, né? Porque até aqueles materiais mais autorais, tem muita coisa bem bacana que sai lá fora que é complicado de sair por aqui também, né? É, então, se os materiais autorais que são complicados de sair aqui e esse material que é mais farofa, por assim dizer, é que que é até um pouco mais difícil de vender por ser normalmente alguma coisa mais com mais fôlego, como o Dragon, que até hoje é publicado, né? A série, eu acho que é considerada até hoje a série independente, entre aspas, mais longeva, né? Com a mesma equipe que a Dragon. Dificilmente isso vai sair por aqui, por qualquer editora que seja, mesmo lançando encadernado, porque também já é uma coisa muito antiga, né? Já tem muita, muita publicação, acho que nenhuma editora quer se arriscar a pegar, e a negociação com a própria Image é difícil. Até lá fora o Dragon é difícil de sair, eu já vi o Larson interagindo com várias pessoas, pô, relança, né, o Dragon. Esse cara, não tem um formato que dê pra relançar isso agora, porque o primeiro vende bem, o segundo nem tanto, o terceiro já esquecem de comprar, né? E tem uma versão que é o Archives, que é eu até cheguei a comprar os dois primeiros volumes, que é em preto e branco. Ok, é mais ou menos como aqueles Marvel Essential que existia antigamente, é legal você poder acompanhar, nem que seja em preto e branco, mas perde muito, né? Porque os gibis eram todos coloridos, uns desenhos malucos, tem algumas partes que em preto e branco você nem entende o que tá acontecendo de tanta coisa, tá ligado? Então, isso não é só aqui, não. Dragon, infelizmente, eu acho que talvez um dia ele coloque isso em formato, deve estar já, eu não sei, em formato digital aí, licitamente, a gente vai ter que acompanhar digital mesmo, porque tem coisas que até lá fora é difícil você ver relançado por causa do tempo, né? E o Dragon não é um personagem que você pega no meio, né? Ele tem uma cronologia... Ele meio que evolui quase que em tempo real, né? Ele envelhece. Também já é o filho dele na série agora, né? Então não é assim, talvez até tenha alguns pontos de entradas legais, mas... a gente sabe que não é tão fácil assim de começar a acompanhar esse tipo de série. Bom, vamos falar aqui agora um pouquinho do desenho, né, que a Amazon Prime Video adaptou, né, original lá da Amazon. A primeira temporada já está completa lá para você assistir. Ela não lançou ela toda de uma vez, né? Se eu não salvo engano, lançou os três primeiros episódios e aí semanalmente estava exibindo, né, os novos episódios. A primeira temporada tem 8 episódios e tem assim um elenco muito bacana de dubladores, né? No original é o Steve Young, que também estava lá em Walking Dead e recentemente concorreu ao Oscar, né, de melhor ator. Steve Yeun, cara. Steve Yeun. Yeun. Yeun. Meu coreano tá fraco. É o J.K. Simons, né, a Sandra Oh. Tem até o Mark Hamill. Tá certo que o Mark Hamill é meio arroz de festa para dublagem, mas tá lá também, né? E a dublagem brasileira também é bem bacana, né? Tem alguns dubladores clássicos, assim, brasileiros participaram. Eu assisti a série toda dublada em português, então tá tá bem legal mesmo, mas ela é uma adaptação, né? Ela não segue exatamente, apesar de ser a história do gibi, ela não segue exatamente na mesma ordem, e tem até algumas mudanças de gênero de personagem, de etnia, né, de alguns personagens em relação à série a série em quadrinhos. O que você achou que essas adaptações para a animação foram bem feitas, ou, Edmário, funcionam legal para a proposta do desenho? Olha, em relação às adaptações de mudança de gênero ou de etnia, eu achei, tirando a Amber, que eu acho que acrescenta mais conteúdo à personagem, porque não é só uma mudança de etnia que acontece, é uma mudança também de comportamento. Ela tem uma participação social mais ativa, é uma pessoa também um pouco mais, mais determinada, digamos assim. Os outros personagens eu achei que são coisas assim que você até entende a transformação, até para ter uma diversificada, né? Engraçado é que eles inverteram o gênero. Tem dois personagens que são heróis, que eles inverteram o gênero, mas são personagens que são pouco utilizados. Um é a Lanterna Verde lá, que eu esqueci o nome dela, como é, o Espectro Verde, eu acho, uma coisa assim, que na verdade nos quadrinhos é um homem. Tem nos Guardiões do Globo a menina lá que encolhe, que é um personagem tão insignificante que eu nem lembrava que existia nos quadrinhos. E aí lembrei, depois dando uma lida, vi que tem um personagem que é um homem, né? Que na verdade... Mas é um personagem que são bem irrelevantes, assim. Em relação aos dois amigos dele, eu acho que aí já foram processos muito mais bem pensados. A Amber, como eu falei, tem uma questão de comportamento mais determinada. E o amigo dele é menos babaca do que nos quadrinhos. Acho que o amigo dele é um pouco perdido, tem umas questões de meio vergonha alheia, assim, que ele constrói durante a trama. E nesse você sente que ele é mais um conselheiro, alguém que vai dando a Mark um direcionamento para algumas coisas que ele tem que pensar. Aí vem uma outra questão que eu acho que é a mais importante da adaptação da animação em relação aos quadrinhos, que é o tempo. Eu acho que eles foram invertendo alguns acontecimentos, isso aí não influi muito, mas algumas coisas, talvez eu não faria do jeito que eles pensaram. Por exemplo, entendo, nesse ponto a gente também tem que saber entender que são formatos diferentes, são mídias diferentes, são formatos, né? Então eles pensaram em uma temporada de 8 capítulos, eles tinham que ter ganchos, eles tinham que ter motivações que fizessem o público ser preso durante esses capítulos. E aí vem a grande mudança nesse ponto, é a questão de quem é o Omni-Man. Você já percebe logo no primeiro capítulo da história. Como a gente falou aqui, isso aqui dos quadrinhos já é um pouco mais depois, né? Lá pela edição 12, 13. E na HQ... E você até fica um pouco temeroso, sem saber direito se ele é um traidor ou se ele, na verdade, está sendo manipulado, porque acontecem fatos que você faz pensar que ele foi raptado, depois ele volta. E você tem essa dúvida, além de que o próprio personagem ele tem um alinhamento muito mais tranquilo, muito mais sereno. Já na HQ você sente que tem toda uma caminhada de que ele é o vilão da temporada e que ele vai ser traçado em paralelo junto com o Mark. Enquanto o Mark está aprendendo a ser um herói, ele está sendo sempre colocado como uma oposição, né? E com um temperamento mais intempestivo, com acessos de violência muito claros. Talvez seja uma forma até do Kirkman mostrar como eram os Vitrumitas, a equipe mostrar como eram os Vitrumitas, como é que esse povo age. Na verdade, assim, para mim, poderia ter sido algo que poderia ser pensado para o meio da temporada. Talvez no começo ainda fosse a questão da criação dele, mas entendo que eles tiveram esse plot twist que acontece no primeiro episódio é o que prendeu muita gente. Você vê pelos comentários das pessoas, muita gente falou: nossa, o que é isso? Que série é essa? Inclusive alguns falaram: eu pensei que ia ser só mais um super-herói que apareceu por aí, mas já fiquei totalmente preso à série por causa disso. E aí tem algumas, na minha opinião, assim, em relação à ordem dos fatores, o que me traz um pouco de diferença, que eu acho não tão boa quanto nos quadrinhos, é que o Mark talvez tenha processos de evolução muito irregulares. Em alguns momentos ele consegue ser um personagem muito amador, que você percebe que ele não vai conseguir aprender a ser um herói tão cedo, mas em alguns outros episódios ele sofre um salto, assim, né? E aí consegue dar uma evoluída junto com o próprio pai e os heróis lá, os heróis jovens, que ele acaba sendo companheiro. Eu tenho essa mesma impressão que é de Maio, inclusive até a gente tá gravando hoje aqui, dia oficial, que saiu o último episódio, né? Mas, como a gente sabe, o Prime Video lança no dia anterior de noite, então eu li na noite anterior com a nossa gravação. E fui dormir pensando nas minhas broncas com essa série, né? Eu achei que tinha muito menos impacto algumas coisas do que no gibi, como essa briga do... A revelação do Omni-Man ser um conquistador, a discussão com o pai. O sétimo capítulo é totalmente novo dentro da história, né? Aquela coisa de aparecer aquele Kraken lá, os outros ataques todos que o Omni-Man sofreu antes de encontrar com o Mark. Essa tensão dele encontrar com o Mark não existe no gibi. O Imortal aparece de novo, né? Ressuscitado lá pelos clones, né? Os Mauler. E o Invencível já vê o pai partindo ele, o Imortal, em dois de novo, né? E ele fica sem entender. Pô, esse cara não tava morto? Meu pai tá matando esse cara de novo? O que é que tá acontecendo aqui, sabe? Essa confusão não é transposta pra sair da mesma forma. Mas eu também penso o seguinte, você acaba ficando muito ligado ao gibi, à forma do gibi, porque essa é uma série que brinca com todos os clichês de gibi, com a clichê de narrativa de gibi também. Mudando pra série, uma mídia diferente, tem que fazer essa adaptação. Eu fiquei meio bolado assim, até conversando com o Edmar algumas vezes, eu falei assim, achei uma ideia merda isso de colocar o arco todo do pai como uma temporada inteira e ficar adiantando coisas que aconteceriam depois, vai acontecer, encher a temporada, né? Só que é preciso entender isso também, né? As temporadas hoje das séries não são 24 episódios, um vilão por semana e acaba no com alguém, fica um gancho lá de alguém vai morrer, alguém vai deixar a série. Hoje são arcos, né? A temporada é o encadernado hoje em dia das séries. Eu até entendo ter jogado isso pro primeiro episódio, porque senão, isso Edmar falou muito bem aí, isso acabaria sendo mais uma série de herói, né? A percepção seria essa. E aí só ia ficar nessa coisa do, é bem violento, igual a The Boys, não sei o quê, mas quando você mostra que o Omni-Man, que seria o mentor, né, do jovem herói, que seria os olhos do espectador dentro desse universo, não é nada disso, esqueça, não vai ter nada disso, não... O Mark agora tá sozinho, vai aprender a andar de bicicleta sem rodinha nenhuma. Mas quando você adianta essas coisas, então o Mark já teve muito mais experiências agora. Vai se esperar que ele até tivesse um confronto mais vigoroso com o pai, não a surra, só que ele toma nesse finalzinho. Mas eu não acho ruim, não. Assim, teço uma comparação, mas entendo que funciona bem do jeito que foi feito na série. Tem algumas broncas, assim, gosto disso. Isso que a Edmar falou da Amber. A Amber acaba motivando a Eve, né, a se tornar uma heroína, não de sair na mão com todo mundo, mas de construir, usar o poder dela, que ela pode construir coisas, mover moléculas e tudo mais, para construir casas, fazer barragens, levar água para comunidades. No gibi, ela chega aí para a África para fazer isso. E na série não chega a revelar, ela está numa floresta lá por perto mesmo, mas beleza, é contextualizado. O amigo dele também, que me escapa o nome agora de novo, William. Ser mostrado como... Não chame William, de Will, isso. Nem de Billy, é o William. É verdade. Ele acaba sendo... resolvendo um problema da história, né? Quando você vai ler no gibi, isso fica anacrônico, que é toda hora que o William quer voar, né? Então, o Mark tem que carregar ele, quando ele tem um namorico lá com a Eve, ele quer que a Eve carregue ele também. Aí mais adiante, aquele personagem lá que fica com o corpo de concreto, que eu também esqueci o nome agora, tem que ser carregado pelo Mark, o Titã, isso mesmo, só que ia chamar de concreto por causa do outro personagem que não tem nada a ver com a Image. Todas as vezes que o Mark ou alguém vai carregar outro personagem, tá sempre dizendo assim, isso é muito gay, sabe? Só que isso é uma coisa que em 2003... É uma piada válida. Quando você vai ver isso em 2020, com todo o contexto, e independente, não é lacração, não é nada disso não, mas você vai olhar assim, epa, esse cara podia fazer isso aqui, falar desse jeito. Quando ele mostra que o personagem é gay desde o começo, ele não só corta essa piada, como ele revela, simplifica a relação da Eve lá com ele, né, e com o próprio Mark. Eu acho que isso perde, ela perde um pouco do protagonismo com isso, mas dá ao personagem um outro caminho e também simplifica, mas torna eficiente a história do William com o namorado, que só via se tornar o namorado dele lá, como o Vitor falou, né, só seria retomado esse plot do William para reaparecer anos depois. Consegue apresentar aquele personagem que vai ser importante para o futuro também, né, que o Cecil recruta, o D.A. Sinclair, o gêniozinho nojento que faz os zumbis ciborgues. Essa série tem Robocop, né, cara? Aquilo ali é o Robocop. E pronto, e é um conceito que você pode dizer besta, né? Ah, é só um soldado capenga lá que é pro Mark dar umas porradas na edição desse meio, mas não. Ele começa a mostrar lá que o cara desperta, né? No momento que ele cria uma consciência ali, ele vê que ele tá vivo de novo daquele jeito, o bicho se mata de novo. E isso bate, assim, ele não tá discutindo, não tem balão de reflexão, de narrativa, nada. É só mostrado, mas a forma como o Kirkman mostra é tão eficiente que quando você acaba a edição, que você pensa no que foi que aconteceu, você fala, que merda é essa? Olha a desgraça que esse cara tá fazendo com as pessoas, né? Então, o nível de ameaça é mostrado sem precisar ter superlativos e narrações e personagens conversando sobre como o vilão é foda. Isso é outro triunfo do Kirkman, que eu acho que foi bem traduzido pra série também. Posso colocar 2 centavos aí, rapidinho? Eu só queria pontuar aí que eu discordo de vocês, vocês dois em alguns pontos, no sentido de que eu achei sensacional o plot inicial do Omni-Man, tá no primeiro episódio, até porque a gente tem que entender, eu vejo da seguinte forma, no quadrinho você tem tempo para trabalhar, muito, seriado também, só que quando você tem uma temporada fechada para ver se ela vai vingar ou não, eu acho que você tem que amarrar o espectador logo de cara. Então, quando você pega supostamente o maior herói da Terra e faz ele ter aquela porra daquele final daquele episódio, cara, verdade seja dita, quem não conhece a série ficou com o cu coçando de curiosidade. Ponto final. Ficou todo mundo se coçando para entender o que estava acontecendo. A gente que já tinha lido o quadrinho, beleza. A gente falou, porra, tiraram da ordem, né? Trocaram a ordem. É um negócio que ia acontecer 12, 13 edições depois. Mas pra série, pra estrutura narrativa da série, eu achei que fez todo sentido. O lance do amigo dele ser gay desde o início, meu, super atual, super sentido, achei animal. Inclusive o cara tendo um namoradinho na série, um interesse. Então acho legal porque isso você gera inclusão. A questão da namorada dele, que é a Amber, né? Também ela ter sido virar uma garota negra no seriado, perfeito também. Então acho que nesse sentido, eu acho que o seriado não cometeu erro nenhum nas mudanças. Pelo contrário, eu acho que trabalhou muito em favor da narrativa, assim, de maneira perfeita. E é como você falou, né, de ter que amarrar, porque a série só foi anunciado que foi renovado para a segunda e terceira temporada na véspera de liberarem o último episódio da série, né? Não, mas só comentar aqui, é isso mesmo, há um estranhamento inicial, a gente pensa naquilo ali como se fosse uma transposição do gibi, mas não pode ser. Você tem que pensar isso como uma outra mídia que tem outras demandas de público também, de cativação, de... Enfim, de segurar a galera ali. E essa é uma forma boa, eu concordo. É estranha pra gente, porque a gente não pensa, ao conhecer a obra, a gente não pensa nela ser adaptada desse jeito, mas funciona e funciona bem. Eu acho que eu tenho algumas críticas assim, pontuais, mas eu acho a série muito boa pro que se propõe. Acho uma adaptação muito boa e muito eficiente. E voltei até no meu entojozinho inicial com esses pontos aí. Isso sim. Também, concordo. Eu acho que, como você mesmo falou, eu disse antes também, tem a estrutura da série, tem que ser construída em cima disso. E uma coisa que eu percebi, ouvindo e lendo que as pessoas que não viram a série, não conheciam a HQ, todo mundo ficou preso sobre a questão de o que o Omni-Man está pensando, o que aconteceu com ele, porque essa é uma questão talvez que a gente que leu já sabe, mas ficou algo aberto, porque mesmo que ele tenha feito o que ele fez no primeiro episódio, ninguém sabe por que ele fez, e isso realmente só é revelado no final, e pelo que eu dei uma apurada, dei uma lida assim, as pessoas pensavam mil coisas diferentes, que ele estava sendo dominado, que ele era um psicopata, que ele era o personagem lá do The Boys, igual, assim, sanguinário, que não quer saber de nada. Aí algumas pessoas já falavam da questão dele poder ser a raça dele querer dominar a Terra, mas só essa questão de terem várias teorias, várias perguntas, já motivaram muitas pessoas para verem a série até o final. Isso é bem Dragon Ball, né? Mandar um personagem lá para se infiltrar naquela cultura e... Ainda teve torneio, né? Pra virar Shonen também, ainda apareceu um torneiozinho ali, que é a seleção dos novos Guardiões Globais. Né? Só faltou alguém olhar e falar, o miserável é um gênio? Não, só faltou a escala de poder em números, né? O objetivo. E esse ainda não é todo o meu poder, né? Essa nem é a minha forma final. Só uma coisa aqui, fazer uma nota aqui, que é um detalhezinho que eu não me toquei quando vi os três primeiros episódios, mas aí eu fui ler o gibi, né? Disse, não, eu preciso ler essa zorra aqui. Tanto que eu demorei de ver os episódios seguintes, porque eu tava com o quadrinho muito fresco na cabeça e ia fazer essas comparações toda hora. Mas o Damien Darkblood, né? Aquele demôniozinho lá que começa a investigar e tudo mais, que é muito legal na série, bicho. No gibi, ele aparece primeiro só meio de costas, assim, com a roupa igual a do Rorschach, de Watchmen, com uma cara de demônio vermelha. Mas na série, ele tem uma participação bem aumentada, né? Ele é meio que um Hellboy. Com Constantine, né? Com Vingador Fantasma, com Constantine. Ele faz um arquétipo de todos esses personagens místicos, misteriosos, né? Ele fala, tipo, o Rorschach, né? Articulando pouco. Mas ele tem aquela coisa de toda vez que ele aparece ou vai aparecer no ambiente, o ambiente esfria primeiro, sai aquela fumacinha da boca dos personagens. Aí ele bota a questão o questão também, né? É uma influência aí, bota lá dúvida na cabeça do personagem e sai e tudo mais. É um personagem que até um amigo falou no WhatsApp assim: ah, ele tá conversando comigo que é demais, disse assim: esse personagem é assim mesmo, tem mais alguma coisa dele aí, me interessou. Essa é a magia que tem no gibi. E com vários personagens, como o Edmar falou aí também, de ele foi atrás, ele curtiu esses bissatélites do Invencível, e quem for ler vai achar interessante também, não é indispensável, mas vai acrescentar. E a série faz isso também. Eu toparia ver ali um spin-off, uns três episódios só dos novos Guardiões do Globo, aprendendo a se tornar uma equipe também. A gente não viu ainda a gente que vai aparecer lá adiante, não vou dar spoiler, mas tem gente que vai ser, parece que vai ser interessante também. E o Damien Darkblood também, quem não queria ver ele fugindo do inferno lá depois da merda toda que foi apontada com ele na série? E sinceramente, na HQ ele é uma piada, velho. Ele é ridicularizado, coitado. Não, ele vai dizer lá, ele chega lá, eu já tô investigando, tô quase descobrindo, e todo mundo já sabe, deu na TV isso aí, você tá louco. Coitado, dá uma pena dele, cara. Ô Vitor, e a animação em si, você gostou do estilo de animação que os produtores escolheram pra fazer aqui? Tem aquela coisa meio que misturada de 3D com aquela coisa mais de desenho mesmo, o que você achou? Cara, eu sou fã de animação 2D. Eu até fiquei impressionado que eles conseguiram achar um estilo simplificar o traço do Otley, do Corey Walker, né? Mas o Otley que consagrou e transpuseram legal, assim, pra TV. Eu me sentia vendo um desenho dos anos 90, sabe? Aquele estilo de animação bem consistente, os personagens bem consistentes no seu visual, assim, sem necessidade de ficar reinventando a roda. Eu não gosto de misturar 3D com animação tradicional 2D, eu acho que era uma coisa que era novidade lá nos anos 90, hoje em dia não tem porque escolhe, né? Claro que a gente sabe que tem técnicas desse tipo de animação 2D hoje que são todas de animação por computador, não é mais desenho frame a frame, né? Mas eu acho que ficou, a qualidade da animação é muito boa. Talvez o que choque as pessoas é que pareça uma animação mais infantil, você olhando assim as imagens de divulgação, esse é um desenho para criança, e eles ficam lembrando o tempo todo que não é um desenho para criança, né? No logo lá, eles usaram aquela técnica de, sempre que eles vão falar o nome dele, entra o logo, né? É, isso eu achei muito legal. E se você vê no primeiro episódio, tá ali o logo limpinho e vai sujando de sangue, né? No decorrer dos episódios, né? Dando tom, né? E talvez isso... Não que tenha sido uma opção equivocada, mas eu acho que precisa mesmo reforçar que não é um desenho para crianças. Poderiam tranquilamente. Eu acho que o Invincible admite isso numa boa. O Gibi eu não acho tão violento assim. Ele tem cenas violentas, mas vocês falaram muito bem. Não é a violência pela violência, né? Ele mostra situações chocantes porque elas são chocantes, quando tem que mostrar nele. Ele faz isso para impactar, para o leitor sentir o peso daquilo. E o desenho acaba fazendo isso também de uma outra forma. Esse último episódio, que mostra a briga bem de uma maneira semelhante ao que aconteceu nos quadrinhos. Nos quadrinhos eles só comentam, olha, morreram milhares de pessoas na briga e tal. Eu até comentei antes, o Mark leva isso meio que de boa. Na animação não, eles mostram... as consequências disso, né? Você vê as pessoas morrendo, é uma coisa que raramente você vê em filmes que tem essa grande eloquência de ter uma catástrofe, um monstro atacando a cidade, um super-herói. Um exemplo que chama atenção é o Homem de Aço, né? O primeiro filme do Superman, do Snyder. Você vê lá a cidade sendo destruída, mas você não vê as pessoas dentro do prédio. Era o que eu até comentei no grupo da gente falando sobre isso, que eu terminei de assistir hoje, né? Eu só tinha assistido os 4 primeiros episódios, eu assisti os 4 últimos, a segunda metade da temporada, agora no dia da gravação. E aquele último episódio fez parecer o Homem de Aço um episódio do DuckTales, pra mim. Não tem comparação, assim, o nível de violência que esse último episódio trouxe. Não, e ele não se furta, né? Ele mostra a coisa pro bom dia de uma criança. Aí você fica assim, não, mas o Mark vai salvar essa criança, né? Eles não vão mostrar essa menininha fofinha morrendo aí. Eles, de fato, não mostram explicitamente, mas ela morre, sabe? E o Mark não consegue lidar com isso. Uma coisa que eu não estava gostando na série é que, isso até que a Edmari comentou, eu não gostei muito do... Não de ter mostrado o Omni-Man no primeiro episódio, mas de ter enrolado até o último episódio para ter a conversa com o Mark, porque eu acho que o Invencível começa mesmo... quando o pai dele revela tudo e ele tem que assumir o fardo, né? Mas beleza, foi uma opção narrativa, eu acho que fizeram legal, assim, o Kirkman escreveu, né? Então não dá pra dizer, ai, traíram a história. Não, ele quis recontar a história e eu concordo que a adaptação tem que ser de outra forma e não tem por que ficar comparando com o Gibi o tempo todo. Mas eu tava achando o Mark muito, assim, Homem-Aranha nos 70, sabe? Chato pra caralho. Ah, eu não sei se eu quero ser super-herói. Eu tenho esses poderes todos, sempre quis, mas agora não quero mais. Isso o pai dele nem tinha se revelado ainda, né? Quer dizer, ele nem tinha esse trauma do pai ser o vilão. Ele só não quer ser super-herói porque tá atrapalhando a vida dele, bem como o Peter Parker antigamente. E eu achava isso muito chato, porque no GB ele é um cara pra frentex, né? Tem alguém precisando de ajuda, eu vou. É chato, sim. Atrapalha a minha vida pessoal, mas não tem problema. Se estão precisando de mim, eu vou. Ele se sacrifica uma porrada de vezes ao longo do Gibi, até chegar nessa parte do estresse pós-traumático. Mas eu entendo que a série precisou condensar algumas coisas, e aí eles acabam traumatizando quem tá assistindo junto, né? Porque não tem como. Mesmo sendo desenho, é muito gráfico, assim. São coisas que acontecem no Gibi, mas você vê do ponto de vista que eles optaram pela animação, é muito gráfico, assim. Qualidade técnica da animação, ok, fecha todas. Não precisava ser uma coisa adulta, sombria, tipo o desenho do próprio Spawn, que teve nos anos 90, né? Mas, porque o Invisible não é essa coisa sombria, ele tem a parte da violência, tem a parte das mortes, mas é naquele de filme catástrofe, né? Tudo, você não tá vendo cabeça rolando. Eu lembro quando era pequeno, eu fui falar com meu pai, papai, a gente viu se morreu tanta gente, mas eu nem achei tão forte assim, eu que sou psicopata, será? Aí meu pai disse, não, é que é filme, quando você não vê cabeça rolando, você não sente, sabe? Porque é um filme, você sabe que é ficção. E eu acho que o Invincible tá aí pra pôr isso à prova, né? Até que ponto a ficção nos afeta. E eu acho que nisso a animação foi muito bem sucedida. O último episódio dá aquela caída, porque o clímax acontece, aí você fica vendo meio que um epílogo daquele clímax, mas ele prepara o terreno aí pra contar o resto do gibi, já foi renovado pra 2 temporadas mais, né, segunda e terceira, até no videozinho de divulgação do Kirkman com o Steve Young, o Kirkman brinca, vamos fazer 100 temporadas, né? Então, tomara que eles consigam manter aí e pelo menos avançar, se não contar todos de bit, talvez não precise, mas pelo menos fazer uma historinha aí com começo, meio e fim, como vocês bem comentaram, é um grande mérito do Kirkman conseguir começar, contar e terminar a história ao contrário da série do The Walking Dead, que não tem fim, né? Eu acho que essa temporada final vai ser todo mundo morrendo, os zumbis tomando conta do planeta, porque não tem como fugir disso, né? Não tem, ninguém vai se salvar. Mas no Invincible a gente ainda tem que manter aquela esperança lá de que as coisas vão dar certo no final. Tem um combo de cenas aí nesse último episódio que é brutal. Aquela cena do metrô. Aquela cena é foda, viu? Não, quando você entende o que é que vai acontecer, você é assim, não, isso não vai acontecer, não é possível. E o Omni-Man segura a cabeça do filho ali e eles vão rasgando, parado, né, sem sair do lugar no trilho. Ele vai rasgando o trem todo ali e as pessoas vão se batendo nele, vai voando. Você fica esperando espirrar o sangue na sua cara, né? Não, pois é, eu acho que ainda dá uma aliviada aí, né? Porque podiam fazer uma sangria ainda maior. E a gente tem um pouquinho antes a cena, ou é um pouquinho depois, tô confuso agora. A cena do prédio caindo, que ele vai ajudar a mãe e a filha. E isso aí vem o Omni-Man e detona o chão, aí eles acabam no metrô, é isso mesmo. E aí, você tem certeza, não, pelo menos essas duas ele vai salvar, não é? Não é gratuito, né, cara? Porque a moral da cena é que o Omni-Man está tentando mostrar para o Mark que o Mark é muito superior aos humanos. Os humanos são praticamente insetos, né? Então, aquela cena do metrô, das pessoas se estraçalhando nas mãos do Mark, que o Mark não consegue fazer nada, são os insetos batendo o para-brisa do seu carro. Você não dá bola para isso, sabe? E é isso bem, que o Omni-Man... Bem pensado, não tinha pensado por essa perspectiva. É isso que o Omni-Man quer mostrar, quer dizer, tem uma função para aquela violência. E aí o Mark rejeita isso, né? E o próprio Omni-Man é afetado pela violência lá no final, quando ele tá praticamente matando o Mark, e é uma das cenas mais legais. Eu gosto muito disso, né? Desculpa, eu tô me perdendo, mas é que eu esqueci de comentar. Uma coisa que eu adoro no Invincible é as soluções que eles têm pra briga. Não é só a briga de pum, o mais forte ganha. Cara, o Omni-Man, ele poderia ter matado o Mark e acabou ali a série. Ele vai embora, porque ele não quer matar o filho, sabe? Ele tem uma mudança. O Mark... E isso é uma das coisas que foi bem... Foi o sentido é o mesmo, mas foi mostrar de forma diferente do quadrinho para o desenho, né? No desenho ele é mais cruel, eu achei, assim, o desenho. Não, mas eu não tô... Eu tô falando da questão de mostrar dele parando, né? Dele se arrependendo, entre aspas, de quase matar o filho. Foi mostrado de forma diferente, porque no desenho mostra um flashback dele vendo um jogo de beisebol do filho e mostrando que ele meio... Ali ele deixou claro que aquilo não importava pra ele, mas aí quando ele viu lá o Mark batendo um home run e correndo, né, batendo na bola e correndo e tal, você via ele empolgado e aquilo foi uma lembrança feliz pra ele. E no gibi é diferente, no gibi ele fala assim, você é praticamente imortal, todas essas pessoas aqui que você conhece vão estar mortas, quem que vai estar aqui daqui a 500 anos? Aí o Mark fala, você, eu vou ter você, e aí ele para aquilo e é quando sai, né, no desenho tem esse diálogo também. Eu juro que eu não prestei atenção nisso. É depois do flashback, mas tem esse exato diálogo. Mas assim, de qualquer forma, no quadrinho é uma coisa mais curta, né? Não mostra esse flashback. Mas o sentido é o mesmo. Eu acho esse episódio muito bom, esse último, assim. Ele tem 18 minutos, que eu parei na parte justamente assim, acho que são 20 minutos iniciais. É um verdadeiro furacão aquilo ali, e te prende de uma forma que você fica assim, é impressionante como eles levaram a esse ponto, sabe? Tipo, eles tiveram coragem de trazer esse ponto, que até acho que é muito mais forte que na HQ, mas é justificável porque o personagem do Omni-Man do desenho tem essa linha já, como eu falei, desde da parte da revelação dele em diante, você sente que ele é um personagem que tá sempre um pouco mais... É nervoso, um pouco mais impaciente. Só que quando ele chega nessa parte do flashback, Aí, na hora que eu vi, essa foi a minha interpretação, na hora que eu vi que ele tem esse flashback, que ele lembra do Mark, me remeteu justamente à parte que o Mark diz a ele que começou a ter os poderes, que ele já começa, você percebe que ele já tem uma mudança de comportamento, como se dentro dele ele tivesse uma certa frustração de pensar, droga, o Mark se tornou o meu herdeiro, eu vou ter que levar o plano adiante. Porque esse era o limite dele, né? Nos quadrinhos também tem isso. Ele esperava que o Mark se tornasse igual a ele para que os dois subjugassem a Terra. É como se ele falasse assim, eu tô gostando disso aqui, eu vou ter que realmente trazer meu lado Vitrumita. E quando chega nessa parte que ele tem essa lembrança, ele volta a ter esse questionamento. E ele acaba indo embora, porque de certa maneira aquela vida na Terra dele era algo que ele gostava. Isso você deve ficar mais claro na série no futuro. Mas quando você tem nesse último episódio, ele tá tendo essa linha, né, impiedosa, e quando ele chega nessa parte, me remeteu justamente ao início, de que ele tá, de certa maneira, impaciente com a revelação de Mark de que se tornou poderoso igual a ele. Como se ele falasse assim, eu vou ter que esquecer que eu tava fingindo ser humano e vou ter que subjugar esse planeta aqui que eu adotei. Você, assim, a gente já tem essa informação de que foi renovado por mais duas temporadas, mas eu acho que, até por toda a extensão que tem o gibi, eu não sei se duas temporadas só serão suficientes para contar a história toda dos quadrinhos. Cara, sinceramente, acho que a pergunta tem até que ser um pouco mais longa. Há necessidade de contar a história toda na animação? Porque eu acho que, às vezes, uma história, quando ela se estende demais em determinadas mídias, o público perde interesse bem fácil, ou a obra acaba sendo estragada por produção ou por objetivo de marqueteiro, enfim, vídeo Walking Dead. Então, eu acho que talvez a grande diferença de Invencível para Walking Dead, isso sem contar a parte de um ser live action e o outro ser uma animação, é que, de qualquer forma, Invencível já tá fechado, né? Quando foi lançada a primeira temporada, a série em quadrinhos já tinha encerrado, né? Diferente do Walking Dead. Sim, a Walking Dead andou concomitante ali, né? Uma com a outra. Só que o Invencível é uma série bem longeva, né? 144 edições. Então eu, sinceramente, cara, acho que a principal pergunta é, há necessidade? Vai haver interesse? O público vai se manter interessado? Ainda mais por ser uma animação, saca? Então acho que quando você tem um seriado com atores, um live action, você cria identificação com o ator, você vai seguir o cara no Instagram, você vai curtir o post dele no Twitter, você vai procurar nude do cara no X-Video, uma coisa do tipo. Quando é uma animação, você não vai criar essa identificação, você não vai querer ver o ator lá. Meu, não existe esse contato, esse laço. Então eu, Alan, falando, eu adoraria, né, ver o seriado, olha, a série inteira da HQ, transposta, né, pra animação como um todo, mas eu acho isso de difícil pra impossível, cara. Então eu gosto quando uma série tem começo, meio e fim, eu acho válido, né? Não sei se eu assistiria 10 temporadas de Invencível, sendo bem sincero, por mais que tenha sido, meu, genial essa primeira temporada, né? Só pegando um gancho aí que vocês fizeram, voltando no meu comentário lá no começo, eu acho que a violência da série na HQ e na animação, ela tem um propósito, e o último episódio serviu, assim, meu, com o concurso nesse sentido. Até comentei isso no meu Twitter, depois que eu terminei de ver o episódio, eu falei, cara, pra mim, ver esse episódio, me lembrou imediatamente ver o John Byrne desenhando o Hulk contra os Vingadores, sabe? Aquela porradaria sem limite, numa escala, meu, perfeita, ou o Byrne no Quarteto Fantástico, com aquelas cenas maravilhosas, com a narrativa perfeita, que você não consegue parar de ler o negócio. O episódio final você não consegue parar de ver, né? É incrível, incrível, incrível, incrível. Então, meu, sinceramente, gostaria, mas não vejo a necessidade de ter a série inteira adaptada para uma animação. Acho que perderia o interesse do público, na real. É, vocês tocaram num ponto interessante aí, que é o de Invencível ser uma obra já acabada, né? É possível ter uma visão global, assim, do começo e até onde a história chega, até onde a animação pode querer chegar, e até fazer uma adaptação, tirar aquilo que pode achar que não vale tanto a pena. Por exemplo, tem uma parte que eu vejo que é o Mark está mais desvirtuado e tudo mais, que é a parte que aparece um outro personagem chamado Dinossauros. É um conceito interessante de personagem, acontecem algumas coisas muito legais, que o Mark questiona a coisa do ser herói de uma outra forma também, ele tenta agir de uma forma diferente, tem algumas consequências absurdas, assim, não digo nem catástrofe, mas de escala mesmo, sabe? E pavimenta algumas mudanças lá pra frente. Mas, no conceito geral da coisa, assim, pensando numa adaptação, e como eu falei, né, tentando me livrar dessa amarra também do tem que ser igual ao GB, é uma coisa que pode ser cortada. A gente vai ver uma escalada aí dos Viltrumita chegando e tudo mais. De novo, Dragon Ball, né? Vai chegar aí. Os dois Viltrumita já foram alertados pelo Allen, que vão confrontar. Enfim, parece que esse vai ser o plot da segunda temporada. Mas vai ser possível tirar coisas do meio, com essa carninha aí que dá pra cortar. Fazer uma dieta na história e chegar até o final sem precisar das 100 temporadas, como o Kirkman brincou no Twitter hoje. Agora, perpassa por isso que o Alan falou também, né? Vai haver interesse, senão dá pra terminar antes a história, não vai contar tudo, não vai contar tudo. Bicho, do jeito que o mundo nerd, otaku e de fãs viciados em séries. Vai vir aí abaixo assinado e tudo mais, se não acabar agora, acaba daqui a 10 anos e tudo mais. Até Cavaleiro do Zodíaco foi assim. Eu acho que temporada, você já consegue reunir várias histórias dentro dela, né? Então, não precisa ser 10 temporadas, 20 temporadas. Pela própria forma como esse último episódio termina, você já entende que tem várias coisas que vão acontecer na próxima, que já estão no a seguir, né? Que vão poder acontecer na próxima temporada. E se duvidar, acontecer ao mesmo tempo. Que essa é uma das dinâmicas que eu acho que Invencível conseguiu levar. O pessoal da animação conseguiu levar pra HQ. Os fatos vão acontecendo juntos, né? Alguns personagens lá têm histórias subjacentes e tal. Então, possivelmente, concordando com os dois, eles vão ter que cortar alguma coisa, porque não precisa colocar tudo. E outras podem ser bem resumidas, um episódio só, ou até uma metade de um episódio. Por exemplo, a gente teve essa história nessa temporada agora. Eles comentam sobre a Liga Lagarto, que é um grupo de vilões bem ridículo. Eles nem aparecem na série, sabe? Na HQ eles aparecem só apanhando. Na série eles nem apareceram direito. Então acho que realmente duas, três temporadas, depender de talvez, acho que mais uma, quatro temporadas, você deve ter resolvido tudo direitinho. Eu espero que tenha mais do Battle Beast, né? Que eu acho aquele personagem sensacional. Eu adoro aquele personagem. Aí ele protagoniza algumas pancadas aí muito boas mais adiante, bicho. Vale a pena mesmo ter mais do Battle Beast. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que o Alan falou sobre essa questão da animação, que a gente sabe que realmente o público americano tem uma ligação muito mais forte com live action. Mas vocês não acham que essa animação pode criar um paradigma diferenciado em relação até a adaptações de quadrinhos voltados para esse segmento? Você fala em relação a personagens, você pegar aos Não, você, por exemplo, hoje você tem uma dinâmica que é adaptar HQs para séries. Não seria, o Invencível não poderia abrir uma porta para, em vez de ser séries em live action, termos mais séries animadas inspiradas em quadrinhos, que não precisam ser propriamente séries de super-heróis, mas até para de outros quadrinhos, digamos assim. Aí eu acho um nicho excelente, uma coisa que a gente estava conversando até, eu conversei com o Edmar isso em off há algum tempo, falando das séries da Marvel e tudo mais, e parece que o público só valorizava até então se fosse filme, as séries recentes da Marvel, WandaVision, o Falcão e o Soldado Invernal, começaram a mostrar, toma esse tie-in aqui, né, como se fosse no gibi, e você de repente pega uma historinha que você não tá dando tanta bola, mas pô, isso aqui é legal, vai ligar com o que vem depois, aquela saga lá e tudo mais, enfim, já abriu a mente para coisas que não sejam necessariamente filme, mas a animação é um puta meio de adaptar isso, né, bicho, e eu acho que eu pensei que você tava falando demais especificamente por conta dos atores e tudo mais, até aquilo que o Alan falou, que é uma coisa interessante da plataforma da Amazon. Aquele raio-x vai te mostrando quem são os atores e tudo mais, e você acaba querendo ver quem é, dar uma pausa ali, ou enfim, depois volta no final do episódio para ver quem é que fez cada cena até fixar. E você lembra, o próprio Twitter do Invencível, o Instagram também ficou mostrando, o Ryan Otley tá postando muito desse conteúdo. Algumas cenas de gravação, você vê o J.K. Simmons com a... eu esqueci o nome dela, a Deborah, né? Deborah, ou que faz a mãe dele. Então eles... Xander, isso. Eles vão mostrando as cenas e metade da tela são os atores dublando, a outra metade são os personagens, como está no desenho. Então eu acho que isso acaba também despertando o interesse de um outro público que pode estar indo ali por conta dos atores. E se você está indo pela série e tudo mais e vê que tem toda essa preocupação, esse sentimento de superprodução, já assim, não estou vendo um negócio capenga aqui, um desenho que da semana que vem eu vou esquecer. Existe todo esse verniz aí, né? Estilo gibi da Pipoca e Nanquim, que valoriza esse produto também. Eu acho que a série acerta nesses vários aspectos. Assim, agora, claro, tem esse público empolgado demais, que não adianta você discutir, vai ser tudo sempre foda pra caralho e sensacional. É The Boys animado, né? Tudo agora é The Boys ou é Stranger Things, como eu tava brincando com o Vitor outro dia. Ou é meio um ou meio outro, mas por que não pode ser também... Ah, isso é bem invencível, como comentamos até no Twitter hoje. Enfim, eu concordo, Edmar. Eu acho que esse pode ser um ótimo precedente para vários gibis virarem adaptações aí. Não só de heróis, concordo nisso também. Bom, acho que é isso, né? Falamos muito tanto do gibi quanto da animação, né? Estamos aí na expectativa das próximas temporadas da animação e quem sabe a publicação de Invencível aqui no Brasil, mas tem outros meios de você conseguir isso, como já falamos no decorrer do episódio. E chegamos ao final de mais um Sete Jagunços, então vamos deixar aí o espaço para os nossos convidados. Edmário, onde nossos queridos ouvintes podem te encontrar na rede mundial de computadores? Bem, ultimamente eu tenho andado somente no Twitter, né? @Edmário. É um Twitter, tem um endereço muito legal, dos poucos que eu consegui assim. Também no meu blog, que é o universocompacto.com, mas que eu tô um pouco parado lá, mas tem uns textos lá, tem um texto interessante de Invencível, tem umas resenhas também sobre algumas obras da Image e de quadrinhos em geral. Só que eu, na maioria das vezes, tenho ficado no Twitter conversando, esperando a pandemia acabar. Esses links tanto do blog como desse texto aí do Invencível vai estar aí no post, então vai lá dar uma fuçada nos textos do Edmário lá, que são bem legais. E você, Alan Farias, quais as novidades do Procurando Bitucas, aquele podcast que você é empregado do Washington? Exatamente. Primeiro, para quem quiser me achar, você pode me procurar na Zona ou em qualquer centro dos alcoólatras anônimos. Sou uma pessoa fácil de ser encontrada. Rapidinho vocês me acham. Cara, para quem quiser acompanhar as bobagens que eu falei sério demais aqui. Eu tô até me sentindo mal, porque eu só falei sério nesse programa. Hoje tentei me soltar mais bituca, mas não consegui, tava tão séria a pauta que eu fiquei sério. É verdade, o Alan exatamente. Até discordou, respeitosamente, não xingou ninguém. Eu tentei ofender os ouvintes, mas aí eu vi que ia pegar mal, aí eu me segurei também. Eu tô me sentindo trapaceado, falaram que eu ia gravar com o Alan, tava preparado pra xingar a mãe. Não, eu prometo que na próxima eu venho mais motivado. O cara vier argumentar com argumento, com racionalidade, aí eu não sei o que falar. É, exatamente, eu me auto-sabotei hoje. Agora é a última moda, né, da quarentena, é a auto-sabotagem. Você vai falhar, entendeu? Você não é capaz de ler quadrinhos. Pra você ouvinte, você vai ler Invencível, você não vai entender, tá? Então, se sabote, a meta de 2021 é se sabote. Páginas explicadas. Entender é superestimado. Exatamente. Você achou que você entendeu? Não entendeu, tá errado. Bom, primeiro queria agradecer o convite mais uma vez. Sempre gosto de gravar aqui, né? Mentira, tô espalhando a palavra do Procurando Bitucas porque eu quero que todos os podcasts acabem. Quero que vocês deem atenção só no meu. Então, se você quiser escutar um podcast muito legal e sem pauta nenhuma, porque aqui tem tanta pauta que eu tô me sentindo mal até agora, sem nenhuma organização, e lá é tapa no cu e dedo na cara. Então, escuta lá o Procurando Bitucas. A gente está em todos os agregadores, todas as redes sociais. Você também pode encontrar os episódios no Biscoitinho da Sorte. Valeu! Pois é, fizemos parceria que quem assinar o nosso futuro Only Feios vai receber os nudes, óculos 4D. E os nudes do Guerreirinho. No óculos 4D que o Bituca já promove lá, eles estão fazendo a edição especial aqui pro 7 agosto. Exatamente, vocês vão ver o Guerreirinho transvestido de Invencível, somente com o I na roupa.